Aí choque. A união é um sonho. Talvez só exista no céu. Cê tá ligado, traidor é mato. E a traição tem gosto de fel. Pau, pau, pau. Nem é com nós, mas se esconde, ladrão. Tem mais um Judas sangrando na guia. Já passou sexta-feira da paixão. Nas ruas da sul, a tensão só aumenta. O amor agoniza, a misericórdia é rara. No Macedônia, no Rosa, no Pirajussara. Mas enquanto houver um filho da puta justo, essa porra ainda não tá perdida. Cachorro louco, Mano Brown, apresenta os comparsa. Comparsa, sabedoria de vida. Sinceramente é foda conseguir alguma coisa na vida que nos faça feliz. Mas quem procura acha, pode ver que tem. Não tem valor quem despreza tudo. Tenho que família, tem. Tenho família, mãe, pai, irmãos também. Todos me querem, me querem, me querem muito bem. Mas bem aqui é foda de ficar. Tem uma parte de cara que quer nos derrubar. A inveja que promove tudo isso. Ele ainda fala que é o nosso amigo e diz que só quer o nosso bem. Mas só sou que nem ele, eu não conheço ninguém. E se você se tocou, vamos mais além. Sabedoria de vida, pode vir que tem. Vem, pode vir que tem. Mano que é mano, não tira ninguém. Quem procura acha, pode vir que tem. Vem, vem, pode vir que tem. Quem procura acha, pode vir que tem. Mano que é mano, não tira ninguém. Quem procura acha, pode vir que tem. Vem, pode ver que tem. Quem procura acha, pode ver que tem. Mano que é mano, não tira ninguém. Tem o que você quiser e imaginar. Pagou um pau, já era, pode acreditar. Não quero te matar, somente te alertar. Apenas uma frase pode te derrubar. Uma frase feita com sabedoria. Scratch, batidas e rimas. Pode crer, Preto J, Jai, Tico e Fred. Quem vê jamais esquece, quem vê jamais esquece. E se você é sangue bom, entendeu nosso toque. Não queremos tirar você de Loki. Só queremos te mostrar, te avisar. O que você fizer aqui, aqui mesmo você vai pagar. Mude sua vida, seja criativo. Esteja sempre com os verdadeiros manos. Vários unidos. Aliados, rapaziada esperta. Pode vir traíra, não pagamos comédia. Não, não, não pagamos comédia. Mano que é mano, não tira ninguém. Quem procura acha, pode vir que tem. Vem, vem, pode vir que tem. Quem procura acha, pode vir que tem. Mano que é mano, não tira ninguém. Quem procura acha, pode vir que tem. Vem, vem, pode vir que tem. Quem procura acha, pode vir que tem. Mano que é mano, não tira ninguém. Tem sim, pode acreditar. Tem muita gente falsa por aí e em todo lugar. E se você agir assim, pare agora, mano, dê um fim. Seja um cara esperto e considerado. Dê respeito para ser respeitado. Venha, venha para o nosso lado. Lado bem ou mal, a escolha é sua e tal. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Procura, acha então, pode vir na hora que quiser. Então vem, mano, vem, pode vir que tem. Mano, porque mano que é mano, não tira ninguém. Quem procura, acha, pode vir que tem. Vem, vem, pode vir que tem. Quem procura, acha, pode vir que tem. Mano que é mano, não tira ninguém. Quem procura, acha, pode vir que tem. Vem, vem, pode vir que tem. Quem procura, acha, pode vir que tem. Mano que é mano, não tira ninguém. Se a sua ideia é forte, a minha é também. Sabedoria de vida, pode vir que tem. Não quero tirar ninguém, mas me garanto também. Pode vir que tem, pode vir que tem. Mano que é mano, não tira ninguém. Vem, vem, pode vir que tem. Mano que é mano, não tira ninguém. Quem procura acha, pode vir que tem. Vem, pode vir que tem. Quem procura acha, pode vir que tem. Mano que é mano, não tira ninguém. Quem procura acha, pode vir que tem. Vem, vem, pode vir que tem. Quem procura acha, pode vir que tem. Mano que é mano, não tira ninguém. Aí mano, você não precisa ser melhor do que ninguém para falar, pode vir que tem. Basta consciente, inteligente você ser também. Quem procura acha, pode vir que tem. Mano que é mano, não tira ninguém.